ecoa em dor. Teus filhos vão cativos e a esperança se torna clamor. Nos dias de aflição, lágrimas correm, não há consolação. Teus príncipes como corços, sem pasto, perdendo a direção. Vê, Senhor, a minha angústia, escuta o meu clamor. Em cada lágrima que cai, sinto a tua dor. Justo és, Senhor, eu sei, mas a minha alma anseia por teu amor. Restaura, ó Deus, a minha canção. Renova em mim a tua visão. Jerusalém, lembra-te da glória, teus dias de luz e paz. Agora na escuridão, teus amigos se tornaram iguais. O inimigo triunfou, mas em ti, Senhor, eu espero. O teu braço forte vem para quebrar todo desespero. Vê, Senhor, a minha angústia, escuta o meu clamor. Em cada lágrima que cai, sinto a tua dor. Justo és, Senhor, eu sei, mas a minha alma anseia por teu amor. Restaura, ó Deus, a minha canção. Tua mão restaura a Sião, ó Senhor, e traz de volta a canção. Vê, Senhor, a minha angústia, escuta o meu clamor. Em cada lágrima que cai, sinto a tua dor. Justo és, Senhor, eu sei, mas a minha alma anseia por teu amor. Restaura, ó Deus, a minha canção. Ó Sião, levanta-te e canta. Teu redentor vem, é a esperança. Em meio à dor eu te buscarei, e em teu amor para sempre confiarei.